Salvador Azul 4062. Salvador Azul 62. Desse para 2 mil pés na chegada Mário, ajuste Salvador 017. Prioridade TAP da presente. Ok, 2017 TAP. Rádio Gol 97 no Pato, boa noite. Controle de Salvador, boa noite, Gol 97 no Pato. Boa noite, Gol 97 no Pato. Separa 2010, vamos chegar no mar. 2017 ajuste, projetado. Projetado, descendo para 2010, 2017 no ajuste, Gol 97 no Pato. Tentando um pequeno desvio esquerdo para evitar formação, o Gol 197 no 4. Pode projetar 197 no 4. Pode estar, graças. Boa noite, Bruno 606, 180 para 1-0, informação Bravo. Bruno 606, boa noite, esse é para 2010, chegada a Mari, ajuste no 07, Proad e TAP. 2107, Proad e TAP, Bruno 606. controle autorizaria da presente direto Duna para o voo no 714? Voo 714, autorizado, Duna, aeroporto estabilizado. Passar estabilizado, grato, 714. Boa noite, 05, autorizado Natal, nível 370, via Upper Zulu 1-0, saída PUCA, transição limpar. Decola da 1-0, curva esquerda, controle 120 decimal 8, aciona 5042, coteja. 0 para Natal, 370, no formato 1-0, PUCA, transição limpar, curva esquerda, controle 1208, transponda 5042, 1205. Cotejamento correto, chama para pushback, acionamento. Letan 3305, cruza 190 para 160 Recife, sente informação Bravo. 305, chegada Mare, desce para o nível 050. 050, 3305, chegada Mare. Estabilizado, 4062. 4062, complete a aproximação, chave turno em 1186. 186, obrigado. Motor 4062, azul estabilizado. Azul 4062, a parte externa. Certo. Está 3891, vai descer para 4010, a chegada MOF, o avião chama 017. 0017, o ajuste descendo para 4000 pés, a chegada MOF, 3891. Salvador, vai descer 899. Chegou 899, objeto, consiga para o nível 060, chegada Maria. Tem a chegada 5899. Depois. Siga. Autorização de voo 350 para material. Sente autorização na frequência da torre 198 decimal 6. É. Torre da 3152 para a copa de autorização. Tetran 3152, autorizado Maceió, nível 330, via Upper Whisk 58, saída PUCA, transição Aracaju. Decola da 1-0, curva esquerda, controle 120 decimal 8, aciona 5045, coteja. Para Maceió, nível 330, virá Upper Whisk 58, a saída PUCA, transição Aracaju, 208.205, pode, então pode. Vamos à posição 10. Cotejamento correto, chama para pushback, sonamento. Agora. Salvador, vou no 805, ou desculpa, 805 para o pushback, acionamento. Na 1. Autorizado, chama para o táxi. Chamar. 0, chegada Mari, 5344. 070 na Mari 5344. Dois, solo 00, livre à direita, táxi nessa frequência via Alfa, parte antes da Juliette. Ok, nessa, Alfa antes da Juliette. Estabilizar no localizador com a pista 10 à vista, gol 1714. 1714, complete a aproximação, torre 18-6. 18-6, obrigado, boa noite. Boa. Após etapa livre, o SBI da 10 para o gol 1606. Gol 1606, reporte estabilizado em LF. Estabilizado no 1606. Ateste 305, prossiga para 2010. Ajuste 1017, reposta estabilizada. 2010, 1017, reposta estabilizada. 305. Táxi via Juliette, portão número 8. Ok, Juliette 8. E Salvador, boa noite, gol 1714, sinal baixado, checado, pista 10 à vista. Boa noite, gol 1714, livre pouso na 10, vento no 60 graus com 8 nós, altímetro no 0 no 7. Ok, livre pouso, pista 10, gol 1714. Com 90 modo, 2 horas e 45, alterando Fortaleza. Gente, 90 a bordo, altímetro no 0 no 7, táxi via Índia Alfa, reporte pronto, ponto espera. Índia Alfa, reportar ponto espera, agora 805. 75819, desça para 2 mil pés, ajuste no 017, é bom estabilizado na LR. 2,5, formará estabilizado, 5819. A 2,8,9,1, redução para 2,1,0 mais. Redução para 2,1,0, 3,8,9,1. Salvador, voo 1,805.0. 1,805, ali mantenha no 0. Mantenha no 0, voo 1,805. Sétimo 4, solo 05, livre à direita, táxi nessa frequência via Alfa, partente da Juliette. Tendência, botará antes da Juliette nessa frequência, eu vou no sétimo 4. Teste de aproximação, torre 18-6. Cinco, livre decolar, dono 0, vento no 50 graus com meia dúzia de nós. Livre decolagem, gol no 805, 1 no 0.